Bem-vindos ao Iwatodai Dorm. Eu sou o Mura, e comigo? Onde você esteve? Eu me chamo Sheik. Velho, você vai ter a moral de fazer isso toda hora. Sim, cara. Esse vai ser o meu gimmick, velho. Ok, você é um gênio, querido. Então, no podcast de hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o nosso caminho nos animes e mangás. E o que vier, porque... É como vai a gente um virou completamente aleatório e parou de tomar banho. Basicamente isso. Então, você quer começar? Que a gente tem a mesma idade e condições sociais meio parecidas. Então... Então talvez seja bem parecido, né? É, tipo... Eu acho que é o mesmo, eu nunca perguntei pra você. Nós dois provavelmente começamos vendo Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball em algum canal de TV aberta. Então, mas você já sabia que era anime nessa época? Ah, em alguma hora eu aprendi que era anime porque era japonês e era diferente. Então, eu não sei direito quando que virou a chave pra mim, tá ligado? Eu sei que, tipo... Eu acho que foi com Naruto. A primeira vez que eu comecei a ver em japonês as coisas foi quando meu tio que me tornou otaku. Ele tipo, ele viu que eu gostava de Nuyasha, de... Na luta e essas paradas. Uhum. Ele chegou, comprou um DVD, assim, lá na Liberdade, e falou: cara, você tem que ver japonês que é muito melhor. Nem fudendo que você tem um tio otaku. Tem todos os DVD que ele me deu até hoje, assim. Caralho, velho. Aí, eu não tive essa facilidade, não. E antes de ter internet, o caralho. Então, tipo, eu comecei, uhum, a ver anime legendado já bem pequenininho. Caralho, assim. Você começou bem cedo, então. Sim, eu aprendi a ler, eu já tava, tipo, lendo, tá ligado? Os bagulhos legendários. Pô, da hora, mano. E, tipo, eu tive contato com coisas que nunca nem vi, tipo, cara... Nossa, cara, coisa bizarra. Tipo, bota aí depois os nomes na tela que eu nem lembro. Tipo, tinha uma samurai bêbada, assim. Tipo, essa é a parada que o meu tio me deu pra assistir. Meu Deus, melhor tio. Vai lá e coloca hentai na criança, tá ligado? Foda-se. Coloca Black Bible, tá ligado? Mas aí, tipo... Eu sinto que eu virei, tipo, porque antes eu gostava, e eu gostava de tipo, ver o animezão lá em japonês e tal. Mas o que me fez, tipo, virar, caralho, eu adoro isso aqui, a minha parada foi o Narutão da massa, né, tipo. É, então, o meu foi, tipo, como todo mundo, né, gente, eu via na TV, tá ligado? Eu lembro que eu ligava na Band pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E qual outro que passava? Na Band? Era... Passava Pokémon, que eu sei. Não, mas eu ligava exatamente pra ver. Se eu não me engano, era Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Tipo, eu estudava à tarde, eu chegava da escola pra ver Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? E eu lembro que depois do Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que era com a Kelly Key, a época que era com a Kelly Key, tá ligado? Uhum. Eu não lembro se era a Band ou se era a Rede TV. Uhum. Mas era um dos dois. E tipo, depois do Cavaleiros do Zodíaco passava, tipo, Tenchi Muyo, tá ligado? E, tipo, mano, na minha cabeça aquilo era gigante, tá ligado? E tem, tipo, 26 episódios, só que tem, tipo, umas três temporadas diferentes. E é uma, eles, tipo, num bagulho meio sci-fi e outra meio feudal, tá ligado? Japão feudal. Eu tenho vontade de ver, porque, mano, e deve ser muito merda, mas eu gostava muito daquela porra. Tenchi Muyo não é, tipo, da Jump, alguma coisa assim? Cara, eu não sei se é da Jump, mas é, tipo, um pré-isekai, tá ligado? É um arenzão da massa, velho. Ah, não, confundi com outro. E tipo, e eu só não sei direito, é meio loucura, tá ligado? Uhum. E tipo, era Cavaleiros, Dragon Ball pra caralho, né? Uhum. E tipo, eu lembro quando começou a passar, tudo pra essa parte, tipo, eu lembro de ver Hunter x Hunter, tá ligado? Também que passou na TV aberta. E era só de TV aberta, como eu fui ter TV... fechada muito tarde. Eu também demorei bastante pra ter, tipo, TV aberta. Eu lembro do Cavaleiros, Dragon Ball. Aí, tipo, eu lembro que passava na época no Cartoon e o Yu Hakusho, mas eu não podia ver, porque eu não tinha TV por assinatura. Eu nunca nem vi, tipo, tanto é que eu nem peguei. E aí, tanto tipo, é que, tipo, sempre que eu falo com o Du de anime, ele fala do... Como que era? Antes do Animax? Locomotion, isso. Que passou, tipo, Evangelion, Death Note. Sim. Mano, Len, velho. Passou Len, tá ligado? Tipo, mano, imagina que loucura. Você vê Len na TV, velho. Tem um bagulho que até hoje eu lembro, que eu tava no médico, era pequenininho assim. Aí tava passando o Yu Yu Hakusho, bem no Torneio das Trevas. Eu fiquei tipo, caralho, isso é muito irado! Mãe, eu não quero ir na consulta, eu quero ver isso aqui, velho. E ela tipo, não, vai se Não. fuder. Mano, se eu tivesse visto Yu Yu Hakusho quando eu era mais novo, nossa, com certeza eu ia ser, tipo, maluco do Yu Yu Hakusho, tá ligado? Tipo, Eu só fui ler aí. o mangá, tipo, ano passado, tá ligado? Quando eu fui reassistir, eu lembro da. Tipo, eu fiquei esperando a cena que eu lembrava, tá ligado? Bem lá no Torneio das Trevas. Que ele olha pra mão assim, na hora. Foi Mano. bem edificante. E aí, tipo, eu comecei a ver Naruto no Bonde e Companhia, clássico, e ficava repetindo, né, o Exame Chunin, a segunda fase do Exame Chunin, se eu não me engano. E aí eu lembro que eu devo ter comentado com a minha mãe, que repetia, ficou puta, eu tava putaço com isso, e o vizinhos da minha avó tinha um, ele, tipo, era lá o pai, mãe e dois filhos. Um era um pouco mais velho que eu, e o outro era bem mais velho que eu. E esse que era bem mais velho que eu gravou num CD, acho que em três CDs, Naruto pra mim legendado. Caralho, herói. E era Naruto inteiro. E eu lembro, eu tinha 10 anos, eu sei disso, eu sei exatamente da idade, porque eu fazia catequese na época. E eu lembro que, tipo, antes de ir pra catequese que eu fazia de sábado, eu tava assistindo. E eu lembro que eu tinha. Nesse dia, eu tinha visto o episódio da luta do Naruto com o Neji. Que era no, na última, né? Antes de dar toda a bosta lá com o Sasuke. E eu tava muito hypado que eu saí falando pro pessoal, tá ligado? Mano, vocês não tão ligado o que acontece, não sei o que lá, e na catequese, tá ligado? E, tipo, aí foi, pra mim, acho que foi quando virou. E eu já tinha PC nessa época. Eu fui ter PC bem cedo, né? Eu tive PC com meus 8 anos, Nossa, eu por causa do demorei meu muito pai. para ter, velho. Eu fui ter Então, é que na. meu pai foi pro Japão, né, nessa época. Aí era mais barato minha mãe comprar um computador Me fala pelo e ter Skype. internet do que falar por telefone, tá ligado? E aí a gente usou o computador, só que nessa época eu só jogava. Eu não tinha noção de anime, tá ligado? Tipo, eu lembro que o próximo passo depois desse meu contato com os DVDs da Liberdade, assim, tipo, da Anime Hunter, foi o Animax mesmo, né? Quando eu descolou uma TV por assinatura aqui. Inclusive, foi por conta da TV por assinatura que eu gosto tanto de quadrinho, porque eu via muito desenho em geral, e muito desenho de super-herói que passava, né? Tipo. E tinha bastante aí desenho da hora, né, de Sim, eu super-herói. só deixava ligado a TV, tipo, era o dia inteiro. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, a TV tava ligada e passando algum desenho, tá ligado? Tipo, eu podia nem estar vendo, e, tipo, por muito tempo a TV ficava, tipo, bem no meio do meu quarto. Então, se eu tivesse lendo, às vezes ia estar com a TV ali. Se eu tivesse brincando, ia estar com a TV. TV Tipo, tava sempre sempre, ali. né? Aí, Então, tipo. talvez por isso, talvez eu não tenha tanto contato com quadrinho, tá ligado? Porque o tipo de desenho de quadrinho que eu lembro que eu assistia quando era pequeno, eu lembro que eu via tipo Homem-Aranha e o X-Men que passava no Bonde e Companhia, tá ligado? Sim. O resto assim eu não peguei tanto. O Não que peguei eu. nada pra falar real, pá. Aí, tipo. O louco do Animax, eu não sei se você via muita coisa no Animax, mas eu via Não, eu tudo. nunca nem peguei a ver. Meu Eu Deus, eu só fui ter vi. TV por assinatura quando eu já sabia que era. Que eu já tinha assistido Naruto, já tava vendo Crush Tsuji da vida, tá Cara, ligado? eu vi o Evangelho inteiro mais de uma vez, pelas primeiras vezes, dubladão no Animax, velho. Sério, você pegou o Sim. Parabéns, então. Sim, não, Eu só parabéns fui. é Mas, português de cara. Portugal, né? Em Ah, pode brasileiro é crer. parabéns normalzinho, assim. Boa, Mano, Shinji. eu só fui ver a cena do Parabéns com você, velho. É Naquele verdade. dia que a gente viu, eu não tinha visto Mano, o antes. cara tinha pulado nos últimos episódios, Desculpa, eu sou um herege. Mano, mas é que é foda, velho. Tipo, era tanta gente falando mal dos últimos dois episódios que eu falei, ah, mano, eu nem vou ver, tá ligado? Não vou perder meu tempo. velho. Mano, o povo não sabe o que é. Depois que eu vi com você, realmente, os últimos dois episódios são maravilhosos e, tipo, não precisava nem ter o filme pra mim, pra Mas, falar real. tipo, o que é legal do Animax é que tinha muita coisa underground, assim, tipo. Tinha Mushishi, Tinha pra caralho. Holly, que, tipo, cara. Caralho, Mushishi tinha, sério? Mushishi, sim, é a dublagem incrível, velho. É maravilhosa. Caralho, velho. E, tipo. Mano, isso eu lembro que tipo, eu sempre queria. Eu queria muito ter o TV a cabo nessa época por causa do Animax, tá ligado? Tipo, só pra você ter noção, eu tinha visto, sei lá, 36 episódios de Fullmetal de 2003 no DVD. O resto, eu só fui ver no Animax, velho. No Animax. Mano, nossa, eu lembro quando eu era novo, era meu sonho ter Animax, velho. Só que daí, tipo, mano, eu só fui ter, tipo, TV a cabo com meus 15 anos, 14 anos, tá ligado? Nessa época eu já tava, mano, full otacão, tá ligado? Eu já tava, tipo, foda-se pra TV. Sim. E aí, eu, depois de Naruto, velho, eu lembro que... Eu não lembro direito como que eu comecei a baixar, qual que foi, tipo, os próximos. Eu acho que foi tipo, Soul Eater, tá ligado? Uhum. Mas eu lembro que eu entrava no Hinata Soul. Nossa, sim! Nossa! Oh, mano, eu entrava no Hinata Soul. O Hinata Soul vai ser muito importante pra uma virada na minha vida, tá? Aguarde. Sim, não, foi ali que eu vi tudo, velho. Eu entrava no Hinata Soul, eu abri a lista de, tipo, todos os animes, tá ligado, que tinha. E eu ficava rolando a rodinha do mouse com o olho fechado. Nossa. E eu clicava, tipo, pá, clicava no aleatório e assistia. E, mano, assim eu vi Kuroshitsuji, eu vi Keion, eu vi Reborn, que foi se tornar o primeiro anime que eu acompanhei, tá ligado? Comigo também. Eu vi, cara, eu vi o Higurashi no Nako Kuro ni. Cara, eu vi a maioria desses animes mais antigos, né? Que é, tipo, da década passada. Eu vi assim, tá ligado? Tipo, eu... Quando eu comecei a baixar, eu não lembro de nada muito espetacular, assim, que eu vi, sabe? Eu só ia vendo o que o pessoal recomendou tô assistindo, tá ligado? Aí, até que... Eu vi, comecei a ver o One Piecezão, velho. Puta. Eu vi o One Piece no wall, velho. Cara... O moleque da minha sala falou, tipo, mano, vejo One Piece, é muito bom. E eu, tá bom, vamos lá, One Piece. Tá, vamos lá. Tipo, eu já tinha um contato, porque já tinha assistido uns episódios nos DVD da Liberdade. Sempre. Mas fui vendo e, tipo, eu só fui acompanhar o One Piece quando chegou no Novo Mundo. Caralho. Aí, tipo, foi... Eu nem lembro em que ano que começou o Novo Mundo. Vamos descobrir aqui. One Piece... Não, tipo, era meio... Sei lá, acho que... Eu comecei a ver na sexta série, acho. Ó, episódio 151. 2003, what? Ah, não, tá, não. O cara citou o Novo Mundo também. Ah, tá. Tá doido, quer me matar o coração, velho. Time skip One Piece, meu capítulo. Episódio 515 de 2011. Foi em 2011 que eu comecei a acompanhar o anime. Esperei umas duas semanas e falei, não quero esperar. Comecei a ler o mangá online, tá ligado? Caralho, foi aí que você começou a ler mangá? Não, eu sempre li mangá, sempre comprei, sempre... A primeira vez que eu comprei um mangá foi Narutão. Porque eu tinha discutido com um amigo meu que ele falou que o Sasuke é mais forte que o Naruto. Eu falei, não é possível. E a gente tentou achar na internet alguma luta deles dois, não tinha. Mas eu descobri que tinha uma luta do Gaara com o Sasuke e depois o Gaara contra o Naruto. Aí se eu assistir essa luta e o Naruto ganhar, quer dizer que ele é mais forte que o Sasuke? Sim, óbvio. Então, tipo, eu comecei a comprar o mangá pra achar essa luta. Aí eu continuei até o final. Caralho. Aí, tipo, eu fui comprando mais. Você já sabia o que era anime, então. Sim. Eu não sei, na real, tipo, se... O meu de mangá, porque, velho, eu lembro de eu ser pequeno e eu e minha mãe ir no hospital, tipo, fazer exame de rotina, tá ligado? E tem uma banca bem na frente do hospital. E eu lembro dela comprar dois mangás. Um era um do Fullmetal Alchemist. Eu não lembro qual volume. E o outro era o Berserk. Que era o volume 13, se eu não me engano. Que é o que tem o prototype no final. Cara, e tipo, eu fui... E tipo, ficou guardado aqui, mó cota, tá ligado? Depois, tipo, uns anos atrás, que eu li o Berserk, eu lembrei que eu tinha. Eu fui ver... Era bem a parte que a casca aborta. Meu Deus. Cara, eu, tipo, parei pra pensar. Falei, caralho, mano. A minha mãe não liu essa porra. Claro que não, tipo, o primeiro mangá, tipo, antes do Naruto, antes de eu saber o que é mangá e tal, foi um do Dragon Ball. É, meio tanco que tinha da Conrad. Sei, Nossa, sei, eu li eu aquilo tenho música. até ele desfazer, velho. Sério. Ah, Eu nossa, eu nem esqueci cheguei do. a ler. Eu, Eu meus tenho uma primeiros aqui, mas eu contatos nem com lembro. mangá foi tipo. Eu ia na Gibiteca aqui de Curitiba, que tinha muito One Piece lá, velho. E eu lia Tá muita merda. coisa. Eu lia Minha vida antes. se acabou. Nossa, antes mesmo de eu começar a assistir, eu já tinha lido lá, tá, uma parte. E até mais ou menos o Chopper, com umas partes cortadas e furos no meio, tá Caralho. ligado? Não, Daí, tipo, bastante, assim, bastante. eu li muito o Nejima lá também. Tipo, eu lia coisas aleatórias. O que tinha lá eu lia O que eu rolar, o que aparecia, você sei além, né? Então, eu lembro, depois, tipo, daí, e nessa época do Berserk, do Fullmetal, eu não sabia ainda o que era, tá ligado? Mas eu, depois que eu comecei a ver e tal, pelo Renata Soul e o caralho, aí que eu comecei a comprar Naruto, eu tenho alguns do Naruto, eu li Buzohenkin, eu tenho inteiro, o Garei, e aí foi época de, tipo, de... Que tava saindo Bakuman, Code Geass. Eu tenho esses, tipo, tenho o primeiro volume de alguns. Mas aí, tipo, parei de comprar, tá ligado? Eu não sei porque, tipo, meio que mangá, meio que. Não sei, nunca. Não ligou a chavinha tanto nessa época, tá ligado? Eu li o Naruto porque eu gostava de Naruto, tá ligado? Aí, tipo, quando eu comecei a acompanhar One Piece e ler o mangá, meio que foi mais ou menos a época assim que lançou um tal de JoJo's Bizarre Adventure. Aí um brother meu, deixa eu ver essa certinha a data, em 2012, um ano depois. Que eu nunca gostei muito assim do arco do Novo Mundo, né? Aí tipo um brother meu, o Larry Gax, ele chegou, mandou um link do Dropbox assim e falou: Nem fudendo que o Lenny assiste. Gags que te apresentou a Jojo. Assiste isso aí. Aí eu vi, Jojo, mano, bagulho de criança, que porra é essa, Aí você né? ficou louco. Aí ele falou, tipo, cala a boca e assiste, ó, tá bom. Caralho. Pô, Assisti. você viu o Jojo mó cedo, então. Sim, eu acompanhei a parte 2 no Renata Soul. Aí eu descobri que o Renata Soul lançava um dia Caralho. depois da JoJo's Bizarre Alliance. Aí eu comecei a pegar direto deles. Caralho. E, E você já tipo. acompanhava algum anime antes? Não, eu acompanhei por um tempo o Reborn. Aí quando o Reborn acabou, eu fui pro mangá, acompanhei o mangá do Reborn, mas quando o Reborn morreu, foda-se. Ah, então, o primeiro foi o Reborn, tá ligado? Eu lembro, eu não lembro até onde eu vi, mas eu não lembro direito por quê, mas eu comecei a baixar pelo, era o katekyo.com.br, se eu não me engano. Um bagulho assim, katekyobr.com, era assim. E lá, tipo, lançava todo domingo. E, nossa, velho, eu lembro até hoje, velho. O finalzinho. Nossa, o meu computador era na sala ainda. Quando rolou lá o último episódio, velho, eu tava chorando. Que, tipo, mano, acabou Reborn, velho. Não é possível, cara, tá ligado? Eu acompanhei, tipo, desde quando eles começaram a ir pro futuro, tá ligado? Nossa, Reborn. E até o final, eu fiquei tipo, mano. Reborn. Caralho. Por sorte, eu nunca achei usar anel do Reborn, porque eu era o cara que usava o anel do Death the Kid, velho. Do Soul Eater. Caralho, cara. Não, eu acho que o único anel que eu cheguei a usar foi tipo do Itachi, tá ligado? Da Katsuki. Mano, eu não sei, eu queria saber, eu quero. Mano, fazer terapia um dia, olhar pra trás, passar. Eu quero lembrar quando foi que virou a chave de eu falar, Naruto é uma merda. Então, o meu começou a cair essas fichas quando eu comecei a ver JoJo e eu fiquei, mano, isso aqui é muito genial, velho. Tipo, caralho, isso aqui é muito diferente, mano. Mano, eu só fui ver Jojo na. Quando tava lançando a quarta parte. E, cara, tipo, eu gostei Eu nem tanto dessa conhecia porra que eu Jojo, pra comecei você a ter falar pra ideia. todo mundo. Eu que fiz você assistir, eu fiz o Farra assistir, eu fiz. Tipo, Sim. hoje eu contei, eu parei pra pensar quantos caboclos que eu fiz assistir JoJo. Deu mais que cinco, velho. Então, quem fez, falou pra mim ver foi você. Não, acho que nem você falou pra eu ver. Ô, louco. Eu acho que foi a parte que a gente não tava se falando tanto. Pode crer. Que o fora acabou e tal. Foi o Motoka, você lembra do Motoka? O Sora. Sim. Então, foi ele. Ele falou, mano, vejo hoje. Eu comecei a ver com a Ná. Falei, nossa, foda. E aí tava lançando. Eu vi sozinho. Eu vi inteiro sozinho. Daí tava lançando a parte 4. Daí eu falei, Ná, gente, tem que ver. Daí eu vi de novo com ela. Uhum. E aí eu acompanhei a parte 4, o lançamento da parte 4. Mas eu só fui saber o cara Jojo nessa época, tá ligado? O Naruto, cara, eu não sei, mas eu sinto que foi mais ou menos quando eu parei de acompanhar parei de ver o anime, tá ligado? Uhum. Eu lembro que eu dropei o anime do Naruto quando deu a treta com o Sasori. Uhum. Porque eu falei, mano, aquela véia e a Sakura nunca que iam bater da pau no Sasori, velho. Mano, nunca, velho. Aí eu falei, mano, não dá, é muito... Não, acho que foi aí que eu dropei, e aí a história depois disso, eu ficava sabendo, tipo, pelos jogos, que eu gostava muito também, dos jogos. Né, as coisas, tipo, é que nem eu com One Piece, eu larguei One Piece, não gosto mais, e mesmo assim eu sei o que acontece, tá ligado? Tipo, é, então, eu soube da história toda, eu falei, tá, parece meio merda, ligado? E, tipo, eu fico triste, cara, porque, mano, o visual, a estética de Naruto é muito da hora, principalmente da Katsuki, velho. Sim. Eu que sou todo Ed da vida, eu acho o Katsuki muito foda, velho. Depois do Jojo eu comecei a procurar mais sobre, tipo, animes mais, sei lá, que fossem diferentes dos outros, tá ligado? Porque, cara, a parte 1, ela acaba num jeito que eu fiquei, minha nossa, velho. Assim, é, então, é, porque... Mano, e aí, nisso eu caí que no... é um bagulho que a parte 1 acabou, foi o quê? O Jojo é dos anos 80, né? Sim, 83, acho. Meio loucura, né, velho? E, tipo, a partir daí eu comecei a procurar coisas diferentes, tipo, Senenzão e tal. Uhum. E aí, tipo, eu entrei numa que eu conheci, acho que, boa parte das minhas obras favoritas. Tipo, Vagabond, Berserk. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tô olhando os outros mangás. O próprio Lobo Solitário. Tipo, essas... Tipo, uns mais cult, né? É, tipo, comecei a... Caralho, deixa eu ver. Você já tipo... virou Takut ali a partir do Jojo. Sim, velho, o Jojo... Cara, pior que eu nunca tive um bagulho de ir buscar uns bagulho melhor, tá ligado? Tipo, eu meio que só ia vendo tudo que aparecia, tá ligado? Eu lembro que teve uma época que eu, tipo, eu acompanhava a temporada, tipo, quase inteira, tá ligado? Eu fiz isso uma vez, que foi a temporada do Watamote. Tipo, o Watamote é muito tipo, lançou... Bom, acho que tinha uma de Shingeki no Kyojin. Foi muito engraçado, velho. Porque, tipo, eu comecei a ver Shingeki no Kyojin quando lançou. Uhum. Tipo, eu não sabia o que era, tá ligado? Só fui vender, eu achei muito legal o começo. Aí, tipo, sim, de repente tava todo mundo falando bagulho explodindo. Meu, caralho, o que tá acontecendo? Tipo, foi muito bizarro ver o fenômeno surgindo, tá ligado? Sim, sim. Eu lembro, eu acompanhei o Shingeki também, porque, tipo... Eu lembro que eu não sei, mas eu tava numa época meio, tipo, adolescente meio rebelde, tá ligado? Uhum. Com síndrome de underground. É, isso é até que, hoje. Porque, tipo, eu já via muita coisa, tá ligado? Uhum. Por mais que eu não sabia, tipo, ah, isso é bom, isso é ruim. Mas eu lembro que eu vi Sal, eu lembro certinho, porque, tipo, acho que lançou Sal e Sal foi o fenômeno daquele ano. Uhum. Aí no ano, no próximo ano, acho que foi em 2012, foi Shigeki. Sim. Que daí era aquilo, daí tipo, Anime Friends era só de, sim, só o bagulho de Shigeki. Nossa, eu lembro que o final de alguma temporada de Sal eu assisti com você, velho. Hum? Eu lembro que o final de alguma temporada de Sal eu assisti com você. Lembro? Cara, não lembro disso. Tipo, véio. Tipo, era algum que o Kirito briga no estacionamento. Ah, nossa. É tipo, você assistiu antes de mim. Eu falei, ah, vou ver o último episódio de Sal aqui. Você falou, vê comigo aqui no Skype que eu quero ver tua reação. É triste, porque tipo foi na época, nessa época. Eu gostei de Sal nessa época. Uhum. E tipo, porque eu, foi na época que eu tava vendo muito anime de drama. Uhum. Eu tava... Foi a época que eu assistia no Haná, que eu assistia Angel Beats. Até que no fórum do Nintendo Blast, foi a época que eu usava o... Eu e o pessoal usava o avatar e assinatura de Angel Beats. Uhum. E aí eu vi... Foi a época que eu tava lançando o Sal. E eu tava assistindo... Eu acompanhei. E aí eu começou... Eu falei, porra, premissa da hora, MMO. Sim. E eu, tipo... não sei se a gente for falar um pouquinho dos games depois... Eu, velho, eu falei, caralho, MMO, anime de MMO, foda. Uhum. Comecei a ver, E aí, eu lembro lá que teve um episódio que virou e virou um anime meio romance. Tipo, eu lembro e aí, que... eu vi todo mundo ficando puto, eu falei, ok, eu também não, eu prefiro a continuação antes, mas eu tô vendo anime, eu gosto de anime de romance também, né? Tá bom, comecei, eu continuei vendo, tá ligado? Sim. E aí, mas hoje em dia, velho, eu olho, eu assisti Sal mais umas duas vezes, tá ligado? Depois daquilo. O Sal, cara, o Sal é me pegou muito... bem na mudança, tá ligado? Entre, tipo, o Jojo mudando a minha mente. Aí, tipo, eu lembro que eu comecei gostando bastante e eu terminei, tipo, eu não ligo mais. E, tipo, sei lá, minha, sei lá, minha vontade de ser melhor que os outros me levou ao Dot Hack. E quando eu descobri Dot Hack, eu falei, mano, isso daqui é patético. Cara, eu nunca vi Dot Hack porque eu quero jogar ainda Dot Hack. É melhor, é melhor. Porque eu tenho uns amigos meus que gostam muito e, tipo, e eu sempre, eu lembro que eu via, tipo, nas pastas de jogo de Play 2 piratão. Eu falava, mano, isso aqui parece legal, mas eu nunca fui atrás, tá ligado? Sim. Dot Hack é bem tesão, assim, ele é mesmo, não é a mesma premissa, né? Ah, mentira, não tem nada a ver, é só, tipo, tem MMO, tá ligado? Só MMO, foda-se. É, velho, tipo, todo lance é diferente. Eu lembro que eu procurei depois, anime MMO, tá ligado? Uhum. E aí veio Butum e Excel World pra mim ver. O Excel World eu não terminei. Excel World eu vi é alguns do... episódios. Do falei, parece também, interessante, né? Mas sei lá. Não me fisgou, tá ligado? Mas tipo, o Excel World não tem alguma coisa a ver com... com o próprio Sal? Cara, não tem a mínima puta ideia, velho. Eu nem sei escrever esse anime, velho. Tá parecendo coisa A-C-C-E-L, do Excel, velho. World. E aí depois eu vi Butum. Eu falei, eu não terminei Butum. Eu vi tipo um, dois episódios e falei, tá, não tem nada a ver, tá ligado? Com o MMO. Uhum. E eu tipo, dropei, tá ligado? Mas daí eu acho que foi pra frente, cara. Eu não lembro quando também, mas eu fui começar a ficar loucaço de mangá pouco tempo atrás, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, eu lia mangá nessa época, né? Tipo, li o Narutinho e tal. Mas eu só fui começar a ir atrás de mangá. Eu acho que foi com Gantz, brother. Uhum. Tipo... acho que foi com Gantz e Berserk que eu comecei a ler no iPad. Eu li Gantz inteiro no iPad em, tipo, 3 dias. Mangá eu sempre acabei lendo. Desde o Naruto eu comecei a comprar, tá ligado? Tipo, uhum. O segundo mangá que eu comprei foi Fairy Tail. Porque eu comecei a ler assim, nossa, parece One Piece, vamos lá. No começo realmente parecia, então. E tinha uma vibe meio Monster Hunter, tinha... assim. O começo eu acho. Que tinha bem um legal, monte de comparação assim. De Fairy Tail e One Piece. Não, tipo, era uma mistura de One Piece com Monster Hunter, velho. Era uma parada interessante, sabe? Havia uhum. Realmente tinha um potencial, assim. Mas seria uma pena, né? Aí, tipo, depois foi indo, tá ligado? Começou a lançar mais coisa, eu fui comprando, e, tipo, sei lá. Uhum. Inclusive, comprar mangá acabou sendo uma porta pra eu... junto com o caminho do Otaku, assim, sabe? Porque aí lançou uma coisa um pouco mais cabeça, eu acabava dando uma lida. Então, uma coisa mais clássica, vamos ver. Sim. Tipo, sim. Aí eu só fui começar a procurar, tipo, sobre anime, sobre produção de anime, essas coisas... foi quando eu vi Kill la Kill e depois... Gurren Lagann e depois Kill la Kill. Puta, isso nossa, foi tipo... Kill la Kill é muito bom. O Gurren Lagann eu vi no segundo ano do médio, assim. Uhum. E o Kill la Kill no terceiro, tá ligado? E aí, tipo... Eu vi pelo segundo também, se eu não me engano. Aí eu fui vendo... Eu tava no... Eu frequentava o fórum ainda. Nossa, cara, eu lembro... Mano, foi... Cara, eu acho que o Gurren Lagann, tipo... virou a chave, tipo, mano... é isso, tá ligado? Uhum. É disso que eu gosto. Porque, mano, eu não sei, velho. A partir do momento que eu terminei Gurren Lagann, eu nunca vi um anime que falasse, ok, talvez esse seja meu favorito, tá ligado? Tipo, quando eu vi o Kill la Kill, eu comecei a procurar mais sobre produção e essas coisas. Eu não aconteceu isso comigo, mas tipo, eu consigo entender porque Kill la Kill é muito diferente, né, cara? E tipo... eu descobri que o pessoal da Trigger tem a ver com o pessoal do Gainax, e aí eu decidi rever Evangelion. Uhum. E aí nessa, sei lá... e aí você pegou as paradas da vez que eu assisti. Então, eu sempre assisti, peguei muita coisa, porque não é difícil, a galera alardeia demais. Realmente, realmente. Tipo, Claro, eu não peguei as intricações do plano de instrumentabilidade humana, mas, tipo, não tinha uma noção do que acontecia, tá ligado? Ah, sim. Até porque, tipo, logo, desde o começo você já consegue, tá ligado? Sim. É, tipo, tanto o papo, aquela, acho que foi no segundo episódio que mostra a treta, não é? Do Evan com o primeiro anjo, do Satchel. Que o primeiro episódio ele apaga e aí ele acorda. E no segundo remostra da memória. Que mostra que isso é aquele jatão de sangue. Uhum. Lembra? Primeira vez que eu falei, mano, ok, isso não é um robô. Ponto, tá ligado? Uhum. Não é robô, mano. Robô não solta sangue assim, tá ligado? Aí, tipo. Aí a partir daí eu só fui, tipo, virando meio a parada ler sobre anime e, tipo, me aprofundar na. Então, além de otakult, eu virei, sei lá, caga-regra. Ah, mas, tipo, é massa, porque você sempre estuda bastante, né, cara? Uhum. Eu deveria ter sido assim, eu fui mais loucura, tipo, eu só ia lendo, tá ligado? Uhum. Eu só fui lendo o mangá, tipo, depois que eu li Gantz e Berserk, tá ligado? Eu fiquei maluco e comecei a ler um monte de mangá. Daí eu li muito mangá online, no celular. Puta, não foi com Gantz. Foi com Pum Pum. Porque eu li Pum Pum no meu iPod Touch, velho. No terceiro ano do ensino médio. Uhum. Que foi quando eu comecei a ler mangá de verdade. E aí eu li Gantz no iPad. Eu li Berserk. Daí eu comecei a ler no PC. Eu não lembro o que eu li depois, mas eu comecei a ler algumas coisas no PC. E aí eu comprei o Kindle. Uhum. Aí quando eu comprei o Kindle, maluco. Aí fodeu. Aí... Então, tipo, o meu Kindle é recente, tá ligado? Eu, tipo, eu tenho ele faz o quê? Uns 3 anos? Deve fazer uns 3 anos e pouco, que eu lembro que eu peguei... Eu peguei, tipo... Eu nunca fui muito comprar mangá, porque, tipo, eu lia muito rápido o volume, tá ligado? E eu ficava puto, porque eu não queria ter que esperar um mês, tá ligado? Pra lançar outro. Sim. Aí eu peguei, assim, o Gantz... Eu li ele em 3 dias, e são, tipo, 37 volumes. Então eu peguei, assim, eu parei, eu lembro que tava tendo alguma promoção, e eu procurei, pô, dá pra ler mangá no Kindle? Daí eu falei, pô, dá pra ler, daí eu vi gente falando, ó, se for comprar, compra o Paperwhite, que é melhor, porque ele tem um DP, não é DPI, porra, o PPI dele é melhor do que o basicão, né, o de 180. Então, pras imagens, elas ficam melhores no Paperwhite. Além de ter a iluminação, né? Eu falei, pô, da hora. Eu lembro que tava, tipo, 300 e pouco, tá ligado? E eu só fiz as contas. Eu fiz com Gantz. Eu lembro até hoje o número. Se eu tivesse acompanhado Gantz pra ler inteiro, eu teria lido... Durou, tipo, 37 volumes, um por mês, dava, tipo, quase 4 anos, tá ligado? Uhum. Dava 3 anos e pouco, na real. Sim, por aí. E eu ia gastar R$444. Tipo, com um mangá a 11 conto, tá ligado? Uhum. E eu peguei e falei, mano, pra eu ler uma série que nem foi tão bom assim, eu ia gastar 450 conto, velho. O Kindle tá 300 e pouco, eu vou poder ler qualquer outra coisa, eu vou comprar uma vez só, e vou ler, tipo, eu tava começando a ir pra São Paulo todo dia. Eu vou conseguir ler no busão, no metrô, e vai ser de boa, não vou precisar andar com, tipo, 9 volumes na mochila. Uhum. É isso, eu comprei, mano, aí fudeu, aí, mano, só ladeira abaixo. Daí eu li Crows, eu li Slam Dunk, eu li... Vagabond. Tipo, muitos eu já sabia o que era, tá ligado? Tipo, Slam Dunk, que eu já sabia o que era. Vagabond, eu já sabia o que era, mas eu nunca tinha ido atrás de ler, tá ligado? Mas aí começou a minha epopeia nos mangás. E continua até hoje. Que eu acho que eu leio mais mangá hoje em dia do que eu assisto anime, tá ligado? Uhum. Eu acho muito mais prático, sei lá. É mais rápido, tá ligado? E tem também a aplicação de, tipo, por mais que de muitos o mangá não seja a obra original, muitos vêm de novel, mas eu sou burro e eu não sei ler, então eu não leio livro, então eu leio mangá, tá ligado? O que pra mim já tá ótimo. Eu li Akira, não foi Berserk. Berserk foi depois, foi Akira. Foi Gantz e Akira. Eu lembrei bem, era uma época que eu tava trabalhando na loja dos meus pais, tava ajudando meus pais. E, mano, nossa, eu li aquilo igual louco, velho. Foi incrível. Tipo, na escola, não era todo mundo que sabia que eu assistia anime, tá ligado? Uhum. Nossa, porque eu era o contrário. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Uhum. E não era muito legal falar que você gostava de anime. Cara, eu era o otaku assumido. Não é desenho, é anime. Nossa, eu andava com a jaqueta do isso, Naruto. Eu era assim, velho, na internet. Eu andava com a jaqueta do Naruto, velho. Era uma desgraça. Tipo, eu tentei ser isso. Quando eu era novinho, eu fui assim. Uhum. Quando eu tinha, tipo, meus 10, 11 anos, eu era assim. Ou ia com pelúcia do Naruto na mochila, tá ligado? Uhum. Mas quando eu comecei a ser otakão mesmo, tipo, ver anime igual maluco e tal, tipo, lá pelos meus 14, tá ligado? Aí eu, mano, eu já tava no, tipo, oitava série pro primeiro ano. Mano, ninguém sabia que eu via anime, tá ligado? Uhum. Porque era meio zoado e, tipo, não queria ser zoado, porra. Ah, eu só... Eu que zoava a molecada, tá ligado? Eu aceitei só. Eu sabia que ninguém não quer me bater, porque eu sou alto, né? Uhum. Tipo, não era nem medo então, por me bater, era mais medo de ficar excluído, tá ligado? Ah, sempre tinha nerd, velho, essa que é a parada. É porque, tipo, também na rua onde eu moro, a molecada era mais velha do que eu, tá ligado? Uhum. Então era muito, tipo, ah, se eu gosto de anime, ah, não gosto de criança, sabe, desenho, É, então, mas eu odiava isso, então se alguém falasse isso, eu, não, porque anime é, vocês não entendem, é uma arte... Então aí, tipo, eu meio que eu assistia na surdina, tá ligado? No fundo, todo mundo assistia também, porque só você vê que todo mundo fala dessa porra de Naruto até hoje, né, velho? Então, cara, isso é um bagulho que eu fico meio... Eu fico feliz, tá ligado? Porque, tipo, vai, eu vejo um primo meu, mano, ele vai com blusa de arregal pra escola, velho. Com 15 anos, velho. Se eu, com 15 anos, se eu brotasse uma blusa de anime com 15 anos, velho, os moleques iam me zoar tanto, tanto na rua, que eu nunca mais ia sair de casa, velho. E aí, tipo, ah, você gosta de Naruto, olha lá, criança, que lá. E tipo, mano, eu não sei, eu nunca fui de enfrentar os outros, eu já briguei na escola e tal. Isso me lembra, pode ficar, pode, isso pode ser algum episódio futuro aí, brigas e porradarias, mas tipo, eu nunca... Fui de enfrentar, então eu ficava na minha, tá ligado? Tipo, e aí eu vejo o molecado, tipo, mano, eu vejo a galera que me zoava, que era a galera que provavelmente me zoava por gostar, sim, de Naruto. Assistindo Naruto hoje. Curtindo o Naruto pra caralho. Sim, e eu fico, bizarro. Ah, seus filhos da puta. Tipo, o que eu fico pensando é que, tipo, eles sempre gostaram, eles só fingiam que não. Aí, tipo, você me lembra uma história que, tipo, era quando eu... A gente... Por algum motivo, gostar de Power Ranger não era mais legal. É. Aí, tipo, ainda criança, tá ligado? Por algum motivo, tipo, né? Não, mas a gente ainda era criança e por algum motivo, gostar de Power Ranger não era massa. Aí, tipo, um dia eu cheguei com... mais velho. Exato. Aí, tipo, um dia eu cheguei com meu brother e falei, não, eu vi um desenho hoje que aconteceu isso, isso e isso. Aí o cara, ah, eu vi um que aconteceu isso e isso. Aí a gente se olhou assim, aí você viu Power Ranger hoje? Aí a gente, aí eu sim, aí, caralho, foi muito foda, velho, tinha perdido. É, cara, aí tipo, mano, mas eu fico muito, eu acho legal, tá ligado, a galera, tipo, de hoje em dia, a molecada que é, tipo, é mais nova que a gente hoje em dia, tipo, conseguir, tipo, curtir mesmo e todo mundo ver e, tipo, ser um assunto da galera, tá ligado? Ah, cara, eu acho que isso, muito disso é um mérito da Marvel, né, cara? Que eles criaram esse zeitgeist de que ser nerd é cool. Uhum. E todo mundo hoje quer ser e todo mundo não tem medo dessa porra, então, tipo... Apesar de eu ficar meio triste porque eu falo, tipo, porra, na minha época eu não podia falar, tá ligado? Ah, eu sempre falava e foda-se. Daí hoje em dia eu sou meio... Eu tipo, meio que a galera pode me confundir com um descolado. Sabe que eu sou... Que loucura. Mal sabe que eu sou um fracassado. É, tá ligado? Tipo, mano... Mas eu acho mó da hora. Uma galera, tipo, mó nada a ver. Os caras mó descoladão, tipo... É, eu toco guitarra, eu pego menininha, não sei o que lá. Dou rolê, fumo maconha. E o cara, tipo, vê Naruto, tá ligado? E eu acho que, caralho, mano. Da hora, velho. Tanto é que, tipo, rola muito movimento de rap, trap atual. A galera, mano, direto fala de anime, tá ligado? É tipo o rap do Naruto em espanhol, velho. Não, tipo. Não, mas, tipo, sem ser, tipo, tal, 7 minutos. Tem uns cara que é, tipo, trapper que você fala, caralho, esse maluco aí é true trapper, tá ligado? É os cara, tipo, fazia os bagulho fora da lei. E o cara, ele não faz rap de Naruto. Os cara faz, tipo, bota referência, tá ligado? Tipo, o Young Buddha, que é um que eu gosto muito, tem música dele que ele faz referência. Ele não faz referência, tipo, a Initial D, a Baki, a Yu Yu Hakusho, tá ligado? Sim. Mas ele não fala sobre aquilo. Ele faz referência daquilo com, tipo, ele tem uma música que ele faz, tipo. É, eu sou Orochimaru novinho, hoje eu vou tirar o seu selo. Meu Deus do céu. Tá ligado? É. Então, tipo, é um bagulho ainda daquela cultura, tipo, é de rap, tá ligado? Mas Sim. usando referência de Naruto. Então, tipo, eu acho mó da hora isso, velho. Apesar de eu ficar meio triste de na minha época não poder ser abertamente otaku. Sei lá, eu acho que isso causa é muito bom pra indústria, tá ligado? Tipo, pra trazer Sim, pra coisa, tipo, caralho. trazer mangá. Pô, JoJo's tá sendo traduzido aqui no Brasil e, tipo, isso nunca ia ter Sim. acontecido Porra, se não Netflix fosse a. trazendo uma porrada de anime aí, velho. Sim. E trazendo uns anime foda. Tipo, mano, trouxe Ergo Proxy, trouxe Evangelho inteiro. Tá com Beastars, né, que veio agora. Mano, tipo, com vários animes massa e muitos que não. E muitos que nem são tão conhecidos assim, tá ligado? Tipo, Ergo Proxy. E alguns até antigos, tipo Hellsing, tá ligado? Hellsing Ultimate, que é maravilhoso. Isso eu acho muito massa, tá ligado? É. Tipo, sei lá. Corta essa porra aí. Morri por dentro. Eu, com Vita, comprei o Vita só pra jogar Persona 4. Aí no Persona 4 ali foi onde eu joguei igual maluco. E aí o Igor virou pra mim e falou: você vai ter que criar um canal chamado Velvet Room. E aqui estamos. Falou. Eu acho que ficou bom, ficou.